chuva moderada, pista molhada, reporte visual com o campo. Vai reportar igual na 7 horas. Zona 3, a tua informa chuva moderada, o teto de 800 pés com visibilidade de 3 mil metros. Certo, Zona 3, está estabilizando a 280. Na 7, na 5, quase só, a 100 metros para o centro. Livre pouso, vento 110 graus ou menos. Livre pouso, bom, na 7, na 5. 500, é isso? Avisou a 300. Bravo. Está iniciando a aproximação perdida, igual na 7 ou na 5? Ciente, suba conforme a carta, aguarde transferência, na 7 ou na 5? Na 7 ou na 5, tem. 300 pés agora, visibilidade de 3 mil metros. 1 minuto para o direito ligar. Tá ok, 300 pés o teto? Vou confirmar novamente. Na 7 ou na 5? Não sei, eu não sei como escuta. Bom, não sei, eu não sei como escuta, prossiga. O senhor avistou com o, qual o teto que o senhor estima para Salvador? Bom, não sei, eu não sei, está estimando teto de... Na verdade não é teto, senhor, está restringindo é a chuva. Avistou a 300 metros, mas a chuva é bem forte, vento de travessa com 15 nós. Sua aproximação perdida ainda abaixo dos... já com a pista no visual. Copiou o Rio 5973? Afirmativo, o Rio copiou a HDS Gol. Como uma vetoração para final da LS da 10, caso não aviste, vai arremeter aqui para Aracaju, tá? Sente. Avisa cargo 9832, copiou a situação de Salvador? Afirmativo, estamos reduzindo a velocidade, aguardando a melhoria. Tá ok. O Gol 97, não sei, que informa intenções. Vai prosseguir para uma nova aproximação, o Gol 97-95. Gostaria de informar para o colega da Rio que dá para avistar um pouco antes, entre 400 e 300 pés. Só que a gente acabou saindo um pouco à esquerda do localizador e iniciou o procedimento de arremetido. Está com vento de travessa 15 pela direita. Ah, tá junto. Tem pela informação, o Gol. Certo, Gol 97-95, Vitor Radar para sequenciamento, para final LS Freio, curva esquerda, proa 330, milha voa nessa proa por 10 milhas. Esquerda 330, voa nessa proa por 10 milhas, Gol 97-95, aguardando o novo vetor. Está pronto para aproximar, risco 973. Afirmativo, curva esquerda na proa 165, informe estabilizado. 165, forma lá estabilizado, está autorizado LS. O American Line 80, we have a rain over Salvador, ceiling 300 feet and visibility 3000 meters. Roger, American Line 80. Do you, you approach on Salvador? That's affirmative, we're legal. Say again, please. No problem for American 980. Roger. Salvador, bom dia, Webjet 5808, ciente da informação hotel, gate 5, autorização para Brasília. Ciente, mantém escuta, aguarde cópia 5808. Na sua escuta 5808. Bono 715, curve à esquerda para o 290. Esquerda 290, bono 715. WhatsApp 9832, o seu número 4 na aproximação, o número 3, ele arremeteu, está a 15 milhas para a posição do ano. O senhor deseja uma vetoração ou iniciar uma ordem TAP esperando melhorias? Vou fazer uma ordem TAP. Sente, separei o óbito sobre a posição TAP, desce inicialmente até o 060. 060. Jet 5808 na escuta, pronto, cota? 5808, pronto para cota. Autorizado Brasília, nível 360, via Pendulum 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pendulum 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5553 no transponder. 980 descendo to 2000 feet, altimeter 7109, report back on glide course. Alright, 2000 feet, 1019, and we will report on the glide to pass American 980. O Golan 715 irá prosseguir com o número 3 na aproximação, número 2 é o americano, 1757. Sente Golan 715, prossegue com o número 3, mantendo a proa 290. Afirmativo, aguarde vetores. Sente, Golan 715. E o 5973 avistou a pista? Negativo, o 5973 está seguindo no glide agora. Sente, prossiga a aproximação e chame TOI na frequência 118.62. 18.62. O Rio 5973 escutou da torre? O Rio 5973 está na final, baixou e travou. Chuva muito forte, aguardando a vista, ok? Vamos amarrar. Sente, ajuste 1009, aporte visual com campo, o Rio 5973. Informa que o tráfego antecedeu e avistou o campo a 300 pés. Sente, 5973. Está 9832, seu nome é aceitado. Gente. Para o táxi da 3171, está com 178, autonomia de 4 e 10, apenas no galeão. Tá, 3171, chama o sol, 1219, por gentileza. Ok. 3171 na escuta? Solo, tá 3171 estacionado com 1978, 410 de autonomia, treino galeão para o táxi. Tá 3171 no táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera a torre em 118, décimo 612, eu ajusto no 019, um bom voo. Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, chamando a torre 18612, agora 1019. Obrigado, bom dia, 3171. Tá vai me remetendo, vai seguir para Aracaju, tá muito forte a chuva, a restrição de visibilidade é muito forte. Certo, Rio 5973, aguardando para transferência. E 5973, chama o controle agora, 120.8. 208. Controle Rio 5973, arremeteu e solicita vetor para Aracaju. Rio 5973, informe nível que deseja. Um minuto. No 705, curva à esquerda pro A200. Esquerda 200, bomba 715. American 980 is established on the localizer. American 980, report to ILS. 0. Pronto, copy. Ativo. Autorizado Recife, nível 330, via Permitic 58. Da foda 190 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5560 no transponder. Ok, autorizado 330, na UPA 58, Puca, Aracaju, decola da 10, curva esquerda, 208, 5560 no transponder. Outra 3890. Correto, confirmando o portal. Tá no 6, meia dúzia. Gente, meia dúzia chama pronto pro check selamento, tá 3890. Contará, 3890. 190, 973. Na Brand Conte. Gol no 715 para o localizador curva esquerda para o A155, reporta estabilizado. Para o localizador esquerda 155, gol no 715. Rio 5973, controle. 5973 na escuta. Tem como informar o teto e a visibilidade? Olha, o teto aproximadamente 200 pés, a visibilidade muito ruim, muito degradada devido à chuva. Avistou muito em cima mesmo. Gente, grátis. Gol no 715, copiou? Gol no 715, copiou. Possibilidade de uma espera no prolongamento da final, nas proximidades da posição Duna ou em Duna mesmo, para guardar melhoria na condição de Salvador? Gente, inicie órbita na posição Duna. Vamos fazer uma espera na posição Duna. Alguma altitude recomendada? Mantenha inicialmente 2 mil pés e aguarde. 2 mil pés sobre duna, com curvas pela esquerda, o gol no 7 ou no 5. Observado 9832, copiou as condições? Afirmativo, permanece que eu aceitasse e vamos ver se o americano pousa. Gente. American 980 has the airport 5. Mm-hmm. 980 runway in sight. Okay, American 980, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 12 knots, wet runway. Clear to land 10, 980. America, this way. Tudo bom, nós 7 anos 5 paciente que o American avistou e prosseguiu pro pouso. Tá prosseguindo também. Bom, no 7 anos 5, reporta estabilizado. Gente, nossa prova é interceptar o localizador, bom, nós 7 anos 5. 3 3171, Alemanha MT, Capixiro 1-0. Alemanha MT, 9-0, 3171. Controle, podia informar para o 5973 as condições de Aracaju? Aguarde. 707, repeated by writing, contact the ground, 11.9. 21.9, will report clear of the runway from American 982. 2000 de visibilidade. Ok, 93.2, vai completar o update. Prossegue na aproximação daí. Gente, a Plan 932 desce para 2000 pés, ajustando 0 no 9. 2000 no 0 no 9. American 992, report runway. Report to vacated runway, ok? Ground American 980, we're clear, runway 10. Da 3171, autorizado decolar pistão 1-0, vento 1-40 graus, 1-2 nós. Decolagem autorizado 1-0, da 3171. Tá estabilizado, voo 1-7-1-5. Voo 1-7-1-5, completa final, chama torre 1-1-8-6. Torre 1-1-8, decimal 6, agora 1-7-1-5. Torre Salvador, voo 1-7-1-5. 1-7-1-5, última aproximação, guardando a pista livre, ajuste no 0-1-9, informa que o tráfego que antecedeu avistou o campo com 500 pés, ok? Gente, obrigado pela informação, bom na sétima. O gol no 715, reporte visual com campo baixado e travado. Já tá baixado e travado, vai reportar visual, gol na sétima. Colando 73, solicita manter o nível 150. Mantenha. Desumo 71, decolado aos 09, controle 120, decimal 8. 1208, controle, bom dia, 3171. Controle Salvador, bom dia, TAN 3171, da Eoleda, passa 2000. TAN 3171, contato radar, sobe, mantenho 360, saída da EL. 360 na Dael, possibilidade valida, 3171? Autorizado. Valida, 3171. Gol no 715, visual com campo avistou a 300 pés. 7, gol no 715, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-40 graus, meia dúzia de nós, atento a pista molhada. 7, livre pouso no 715. 982, Juliet, Gate 11. Juliet, Gate 11, American 982. WebJet 5808, 142, 3 horas e 45, Terminal Galeão. WebJet 5808, após a passagem do Boeing da América, taxia via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, o ponto de espera Torre 1, 18 decimal 612, o ajuste no 0 no 9, um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 186, WebJet 5808, ajuste no 0, 119. Aguardando o American, WebJet 508. São 3153, bom dia, está na identificação. Desce para 4.000 pés, ajuste ano 019, chegada Bonf. Informo Salvador para instrumento, 500 pés de inseto, visibilidade 3.000 metros. Acertado 9.32, full Elias. Opção 9.32, completa final, torre 1 no 86. 86. Boa tarde, bom dia, Gol 1715. Gol 1715, bom dia, taxi via Alfa, Juliette 02 ao portão. Alfa, Juliette 02 ao nosso portal, 1715. Reporte visual com campo, baixado travado, informa que o tráfego aconteceu, reporte visual com campo a 300 pés. Ok, foi dar baixado travado. 890, puxa, pega acionamento, gate 612. 3890, no meia dúzia autorizado, reporta táxi. Salvador, bom dia, WebJet 5808, ponto de espera da 10, pronto. WebJet 5808, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera 5808. Ano 71, chamo Centro Recife, 1251, no alterno 13325. 1251 e 13325, tá 3171, bom dia. Manda ver a superfície. 120 graus com 4 nós. Está autorizado para o uso pistão no zero, vento 1, 1 no 0 graus, com 4 nós, atenta a pista molhada. Ok, Liverpool. O WebJet 5808 é visual com Boeing da APSA carro na final da 10? Afirmo, senhor, 5808. descente após o pouso do mesmo está autorizado alinhar e manter a cabeceira 1-0, web 5808. A linha mantém após a passagem do aeronave da APSA 5808 da web. Salvador, bom dia, trip 5514. E 5514 confirmando o... Confirma aí o ABT? É 00 da próxima. Sim, dentro de 12 minutinhos eu terei o plano do sistema, só um instantinho para a cópia. Assim que obtiver o plano, estarei chamando, ok? Aracaju, nível 190, prepare a Pucajama aguardando cópia. Desde quando tiver, coordena 150, estamos no pátio 3. Gente. Para o táxi, sucesso aí. 890, 148 a bordo, está alternando Natal com 3,40 de autonomia. Táxi que via pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 09, um bom voo. Pátio Índia Alfa, 18,6, ponto de espera, uma boa. Paulo Salvador, bom dia, Sacargo 9832, me livrou na sua escuta. Sacargo 9832, bom dia, taxi via Alfa, Juliette, pátio, corrigindo, Alfa Quilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Quilo, atento ao sinalizador, está 9832. Sabiete 5808, quadros 20, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Bom dia, Sabiete 5808. O objeto 5808, bom dia, contato radar, Sabino, mantenha 360, sair da árvore. 360 na árvore.